Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Eu quero ver

enxergo meus olhos daqui do pão. Há muito tempo estamos reclamando o rumo do país, mas agora não dá mais. Só nos resta é sacudir em paz, só nos resta querer viver bem mais. E o que me importa é que vocês agora possam estar aqui. Salve a vida, salve o amor e vem curtir. Chega no swing e vai dar o que falar. Aqui tem gafieira, nós não pode se soltar. Chega pra cá, chega no swing e vai dar o que falar. Aqui tem gafieira, você pode se soltar. Chega pra cá. Pra festa começar, você daí, você de lá, encheu os meus olhos daqui do pau. Há muito tempo estamos reclamando o rumo do país, mas agora não dá mais. Só nos resta é sacudir em paz, só nos resta querer viver bem mais. E o que me importa é que você agora possa estar aqui, ou possa estar aqui. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Thank you. lavanda. Do Zé Pretinho chegou para animar a festa. A banda do Zé Pretinho chegou para animar a festa. Zamba, zambé, zambi, zambô, zambu. Zamba, zamba, zambé, zambi, zambô, zambu. Zamba, samba Zé Pretinho, samba rei bonito, crioulo que eu quero ver. Anima a festa que eu morri, põe alegria, bota a tristeza pra correr. Peça a banda pra tocar, que todos nós dançamos com você. Mistura bumbo com violino, pandeiro, cuíca, trombone, ganza, guitarra e violão. E salta de banda pra gente ver, que nós queremos aprender com você. Com você, hey, com você, hey. Com você, hey, com você, hey, com você, hey, crioulo rei, crioulo, crioulo rei, crioulo. A banda do Zé Pretinho chegou. Pra correr, dessa banda pra tocar, que todos nós dançamos com você. Mistura bumbo com violino, pandeiro, cuíca, trombone, casa, guitarra e violão. E salta de banda pra gente ver, que nós queremos aprender com você. Com você, hey, com você, hey, com você, hey, com você, hey. Com você, crioulo rei, crioulo, crioulo rei, crioulo. Aquarela Brasil na rádio. É Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim nessa merda. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, confia em mim. Brasil, Brasil, mostra tu cara. Thank you. Eu vou pegar minha viola. Eu sou um negro cantador. A negra canta gente rola. Ela tem sala do senhor. Eu toca fogo no engenho, meu pai. Eu vou aonde o negro apanhou, mas canta aí. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar es preciso, vivir. Acuarela. Sonora! Grêmio Recreativo Unido da Simpatia, agradecendo a atenção dispensada, pede licença, pede passagem para mostrar seu novo sambirredo, o reino encantado do amor. Meu amor, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. No reino encantado do amor. Com sua flecha de ouro, flechando quem de amor necessitar. E como é bonito ver iniciantes, namorados e amantes, felizes e radiantes, felizes e radiantes, no reino encantado do amor, no reino encantado do amor. Protegidos por fadas, gnomos, centauros, elfos e unicórnios, o cão de Artemis, pavões reais, cavalos alados, o príncipe sapo, a águia do Olimpo, a coruja colorida, a sereia e o peixe voador dourado, todos habitantes e guardiães dos bosques, lagos e jardins. Do reino encantado, do reino encantado do amor, do reino encantado do amor. Enquanto que suaves e elegantes, arcanjos, anjos e querubins, entoando um belo e alegre coro, cantavam assim, cantavam assim, oh, oh. Quem quiser amor, que viva em Cantipo Rei. Quem quiser amor, que se aproxime dele. Quem quiser amor, que viva em Cantipo Rei. Essa grana que eu vou. Um português me disse que não deu, que a prefeitura ainda não depositou. Agora lá em casa como é que vai ser? Botei o meu moleque pra fazer judô. O japonês disse que lá não tem filosofia zen se não tiver din-din. O senhorio não quer nem saber, quer levar o dele quando o mês chegar ao fim. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Ai, din-din, que falta que me faz? Eu corro tanto atrás e você nunca vem pra mim. Ai, dom-dom, segura mais um mês que agora eu vou dançar um samba rock que é bom. Acordo cedo para trabalhar e chego cedo todo dia lá. Nunca que é pra não deixar os homens terem do que reclamar. Um dia desse chefe do setor, eu sempre tenho essa grana que eu vou. O português me disse que não deu. E a prefeitura ainda não depositou. Agora lá em casa como é que vai ser? Botei o meu moleque pra fazer judô. O japonês disse que lá não tem filosofia sem se não tiver din-din. O senhorio não quer nem saber. Quer levar o dele quando o mês chegar ao fim. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, don-don. Oh, din-din, don-don. Samba rock que é bom. Aí, Dondon, faz o seguinte. O Brasil tá dando esse beijo, não, parceiro. Eu não consegui chegar a receber aquele menino. Então, tá bravo, entendeu? Mas é o seguinte, ó, o baile tá bom aí. Manda um pulinho ali, uma quica negra, dá uma dançadinha. E daqui a pouco a gente conversa aí, valeu? Valeu. Quer din-din, quer din-din. Samba rock que é bom.